004, redução para 1809, reassume Tuna. Afirmativo, 2000 pés, descendo para 2000 pés, com proa, confirmando a proa para o Loki. 46 o curso do localizador, direita 060, reponte estabilizado, para 3600, redução para 1970 agora. 170 nós, direita para 060 para o Loki. 1-3, direita, táxi na minha escuta, Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3 na escuta, 5837 West. Agora posso ouvir o Ananas on the localized, runway 1-0. Portugal 019, contact tower 118, decimal 6. Salvador, muito boa noite, Portugal 019, on the localizer for runway 10. Roger, Portugal, continue, approach and send by for landing clearance. Portugal 019, Portugal 019. 064 de decolar, 120 graus, 10 mais. 74, decola o Zulu 6, controle 19-8. 19-8, boa. Quer que você rinde, aguarde o posicionamento da aeronave da Webjet que está entrando pela outra taxiway para o Pátio 3. Após ela, continua o seu táxi, ok? Seu reboque. Aeronave de decolagem, subou 360, saída dela. 360, igual 9074. Total 9908, passa o 135, chame Centro Recife. 125, 1 alterna 3325. 125, 1, 3325, confirme. Afirmativo, vamos. Obrigado, Bafo. Lembra no Ion Zero, Portugal Zero, Banana. Estabilizado 3600. 3600 completo ILS, chamando torre, 18 decimal 6. 386. É, observando à esquerda aí o sinalizador, ele deve estar chamando em alguma dessas brechas aí. Beleza, fica atento aqui, obrigado. 537. Então, localizer. ground 09 on the ground at 18, lead to the right, taxiing my frequency, Alpha Juliet Gate 11. On your frequency, Alpha Juliet Gate 11, Apostle 019. And the 408 stabilized on the localizer runway 10. That will reduce to final approach speed, Italy 408. Complete the ILS X-ray procedure, contact tower now on 118.6. 118.6, the tower is final approach speed. Após o stop, autorizado INS para o voo 1805. Afirmativo, 1805, descendo para 2.000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte localizador. 2.000 pés, confirmação do ajuste, 1014. Afirmo, 1014. 2.000 pés, 1014, livre ILS X-ray, posição 15, voo 1805. Voo 1643, passando 070 para 060. 1643, na chegada a Bonf, desça para 3.000 pés, altímetro 1014. 3 to 5, 0 to 4, 643. Salvador, boa noite, Arita, 408. Stay by, 0 to 9, 11, 23. Ok, Roger, 408, continue approach and standby for landing clearance. Continue approach, standby for são as 22, liga direita, táxi Alfa e Juliette para a área remota, não me escuta. Táxi escuta via Alfa e Juliette. Salve Salvador, é o Tom, mais cliente, eu falo mesmo, do reboque, muito obrigado, Tom, uma boa noite. Gente, boa noite. Italy 408, clear to land, wind is 120 degrees, 100 knots. Clear to land, Italy 408. Chame Centro Recife, 1251, alterno 3325. 3251, 1325, obrigado. Ok, 1325 é a secundária, bom voo. 3325, obrigado. 3, prossiga para 2 mil pés, aguardando o vetor para interceptar. 2 mil pés, aguardando o vetor, V43. Estabilizado no recurso do localizador, 1805. Gente, completa LS, chamando torre 1186, gol 1805. 1186, gol 1805. Obrigado, uma boa noite. Boa. 1643 para interceptar o lock, retoma a navegação na proa de Duna, e portando fui LS, 1643. Boa, na proa de Duna, portando estabilizado em LS, 1643. Poste bem checado, sinal 0. Acusa no final checado, 1805. Área remota. Prossegue para área remota, 3600. Apenas confirmando a remota do pátio, correto? Em frente agora na Juliette, né? É, direto em frente ali, pelo lado trip ali. Pois é. Final ILS X-Ray, visual trem de ponto marcando travado, gol 1805. Livre pouso, 120 graus, 109, 805. Livre pouso, gol 1805. Meu Golfo Vitor, acendo a identificação, chegada a Aman, reporte ideal de descida. Está sob vigilância, Radar. Tudo, meu Golfo Vitor. Utilizado por B 43, a 3 milhas de terra. Gente, no 643, completa LS, chama Torre 18, decimal 6. Controle, o meu conflito já para a descida. Desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 4, o meu conflito. Bom, voltou. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, o 643. Guardando a autorização, 643. O 5 são os 29, livre à direita, táxi Alfa e Índia ou Juliette, portão 3. Alfa, Índia ou Juliette. Giuliani, portão 3, sol 1805. Livre pouso, 120 graus, 129. Livre pouso, com o 643. A3, Solos 33, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, portão 612, eu mantenho a minha escuta. Alfa, Juliette, portão 612, na escuta, vou ver com a 3. É dona da presente, descendo para 3 mil pés, com altímetro 0.014. Duna para 3 mil pés, 1014, ajuste, vou no prático 4. 4 tem condições de manter a presente velocidade até as proximidades de Duna? Ok, arrompei o 7.4. Até 7 milhas para Duna, mantendo a velocidade com 7.4, informando quando inicia a erupção. Esse igual no 7.4. Autorizar. Boa noite, 3226. Estando identificação, chegada a Mari. Desça para o 050. 714, prossiga para 2000 pés na flor de túnel, está autorizado ILS X-Ray pista 10. Reporte no localizador. 2000 autorizado ILS, Golden 714, vai reportar o localizador. Romeu Wolf Victor, prossiga para 3000 pés, flor de duna. O altímetro permanece no 014. Está feito, flor de duna para 3000 pés, Romeu Wolf Victor. Salvadora, atenção. Boa noite, gol 1805. Informação, Vitor. 805, aguarde Copa Natal. Copa, gol 1805. Só vai subir da saída, puca. Ativo, saída puca, aguarde Copa. Prepara, puca, gol 1805.